Eita, isso sem contar a carta de destaque também, né? Daqui um pouquinho nós vamos saber a carta de destaque de hoje, se é alguma carta daquelas pesadonas, se é uma carta mais amena, se é uma carta mais tranquila, não é? Então daqui um pouco, viu? Mas agora é a primeira música de hoje. Tô por aí, por toda a cidade. Eita, eu entrei num tom alto aqui que eu não dou conta nem de pensar. É de Paulo e Paulino que vem aí pra cantar. Tô por aí. Então roda lá, meninos. Por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, vou por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, vou por aí. Pra onde? Em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela, ela vem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu vou de amor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Saudade matando. Canta para o Brasil, Goiânia. Essa aqui de hoje é braba, viu? Essa carta aqui, olha, eu vou ter que fazer uma tradução dessa carta para me poder apresentar para vocês aí. É desses jovens do estilo de hoje que escrevem tudo abreviado, tudo de uma forma errada, não tem uma concordância de frase, não tem nada de português aqui, mas vai dar para que... Eu vou tentar fazer a tradução da carta, e na verdade ele está me dando uma esculhambada aqui. Ele está pegando no meu pé aqui, mas eu vou ler a carta dele, vou tentar traduzir da melhor forma possível para que não perca o sentido nem o conteúdo, para que vocês possam entender. Mas vocês sabem como é que é esse estilo do jovem hoje? Não tem a menor preocupação com a língua portuguesa e escreve tudo de uma forma abreviada. Então eu vou ter que inventar, não. Eu vou ter que traduzir essa carta dele e vou ter que completar, descobrir o que, que é que ele quer dizer com essas abreviaturas dele aí, para mim poder, então, depois ler a carta e mostrar para vocês. Mas daqui um pouco, tá? Agora, o que deu para me entender aqui já de imediato é que é uma baita de uma esculhambada que ele está me dando. Mas tudo bem, tem problema não. Tem problema não. Eu tenho caixa para aguentar essas porradas aí. Muito mais do que isso até. Mas olha, hoje... já falei da carta de destaque? Já? Não falei. Falei essa aí que eu estava falando, né? Deixa eu ver quem é ele então aqui. Eu só falei que é a carta de destaque. Ah, tá aí, até o pseudônimo dele aqui, até o nick dele já dá para vocês entenderem. Carta de destaque do rapaz, não tô nem aí, de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Quer dizer, não tô nem aí, é a carta de destaque que já eu trago aqui para vocês, viu? Mas vamos trazer mais música, vamos lá. Agora quem é que vem aí para cantar? Agora... é o Air Supply, Lonely is the Night. Então roda lá, meninos! Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica.

Programa Maurício Fares. Agora em minha vida, em ver tua boca unida assim em outra boca, ao ver teu corpo preso assim por outros braços. De ti, porque o ciúme é o meu fracasso. Tu me deixaste por um alguém que não te ama, e esse alguém vive contigo pensando em outra. Ai, que loucura ver o teu corpo em outros braços. Ai, que tristeza ver tua boca em outra boca. Mas se quiseres voltar pra mim, ainda te quero. Somente tu, que noite e dia eu tanto espero. Mas se tu queres volver a mim, por ti eu espero. Somente tu, que noite e dia eu tanto espero. Tava lendo aqui uma frasezinha da minha amiga Celi Hoffman. Ela é de Pato Branco, lá no Paraná. A Celi Hoffman, ela colocou aqui uma frasinha. Inclusive eu conheci a mãe da Celi, né? Eu conheci a mãe dela. A frase que ela colocou é o seguinte: uma mãe é aquela pessoa que pode tomar o lugar de todos, mas ninguém pode tomar o seu lugar. Mas isso aí é uma verdade que não precisava nem a gente tentar explicar, justificar, não é? Porque a mãe é de uma grandiosidade, um tamanho tão grande dentro do coração de cada um de nós, que ninguém pode substituir. Pode alguém fazer o papel de mãe, mas substituir a mãe, ninguém consegue substituir jamais. Mas jamais mesmo, né? Agora vamos trazer o Jade e o Jefferson para cantar A Turma do Zóio Roxo. Opa, essa aqui é boa, então roda lá, meninos. E cerveja bem gelada, o futebol na TV e uma boa trucada, carro novo na garagem pra levar as namoradas. Não sou nada diferente desse povão brasileiro, onde tem uma viola, lá eu fico o dia inteiro, emendo e vou pro bailão. Aí eu tô numa boa, o duro é voltar casa e encara minha patroa e pega no meu pescoço, só falta me estrangular. O consolo é meu vizinho, que também vai apagar. apanhar. É só a jamba que aboma, é prato espatifando, já que a patroa tá brava, pragando, daí eu tô cortando. É só a jamba que aboma, é canela roxiando, é tapa no pé da orelha e pra gandaia. Volto mancando. Nós fazemos o que gostamos, nós vivemos bem a vida. A turma do zóio roxo tem canela dolorida. Nossa turma é valente, cabra macho pra valer. Já que é pra apanhar hoje, nós vai amanhecer. Não sou nada diferente desse povão brasileiro. Em cachaçada e festança, o que não guarda é parceiro. Em dia de pagamento, aí que a festança é boa. O duro é voltar pra casa e encarar minha patroa. E pega no meu pescoço, só falta me estrangular. O consolo é meu vizinho, que também vai apanhar. É só a jamba que aboma, é prato espatifando, já que a patroa tá brava, pra ganda eu tô cortando. É só a jamba que aboma, é canela roxiano, é tapa no pé da orelha e pra gandaia. Volto mancando, é só a jamba que aboma, é prato espatifando, já que a patroa tá brava, pra gandaia eu tô cortando. É só a tampa que aboma, é canela roxiano, é tapa no pé da orelha e pra gandaia. Volto mancando. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Olha, daqui um pouco a nossa carta destaque. Ainda estou aqui, vocês vejam só, já estou quase que chegando a hora da carta e até agora eu não consegui traduzir a carta toda, porque a carta era toda abreviada, a carta toda escrita na moda dessa maluquice dos jovens de hoje, da forma como eles escrevem aí. Eu, se for conversar com um jovem desses que só sabe conversar através de sinais ou através de abreviaturas, eu te garanto que eu não vou entender porcaria nenhuma. Eu estou tendo dificuldade até com algumas palavras aqui para tentar identificar o que, que é, alguma dessas abreviaturas, para identificar o que, que é que ele está querendo falar aqui. Mas eu vou daqui até lá eu chego, eu vou conseguir chegar, vou conseguir decifrar a carta dele, tá? Agora vamos trazer aí a Paula Fernandes, ela que vem cantando Seio de Minas. Opa, essa é legal, então roda lá, meninos. Eu nasci no celeiro da arte, no berço do meu. Sol do campo, da serra, onde inverno minério de fé. Eu carrego comigo um sangue e um dom de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro. Das estradas reais, meu caminho primeiro, vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado. Oh, oh, oh. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde império minério de ferro. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vi brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado. É, eu acho que o mês que vem já começa aí aquela barulhada de campanha, propaganda política, né? Eu acho que já é no próximo mês, em agosto, sim, que vai começar. Eu não tenho bem certeza, não, eu vou me informar. Mas vai ser aquele inferno. E você já escolheu aí, já definiu? Já tem uma ideia em quem é que você vai votar? Olha, procure votar direito, viu? Procure votar bem. Não faça do seu título de eleitor papel higiênico, não, tá? Não faça dele pinico também. Porque esse título de eleitor aí é uma arma muito importante que você tem. Sabendo usar, a gente corrige esse país. Se você souber votar, se você votar direitinho, se você escolher candidato, beleza, não é escolher candidato porque ele está te dando dinheiro ou porque está financiando alguma coisa para você, a gente consegue melhorar esse país, sim. Ainda tem essa esperança de que pode a gente conseguir isso aí, sim, viu? Vamos trazer agora mais uma música. Agora, Johnny e the Hurricanes, Red River Rocky. Opa, então roda lá essas duas, menino, roda. Oh, essas duas não, é Johnny, né, que vai cantar com the Hurricanes. Então são duas pessoas cantando uma música só. Então solta lá, roda lá. Gente, está quase na hora da carta de destaque, viu? Eu ainda tenho aqui a música do Roberto Carlos para rodar, e depois dessa música, então, a gente vai trazer a cartinha de destaque para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar aí. Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eita, roda lá, meninos. Cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Pois muito que bem. Agora eu vou trazer então para vocês a nossa carta de destaque de hoje. Pode soltar a vinheta, solta a vinheta aí, menino. Pode soltar. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Essa carta é do rapaz, não tô nem aí. Assim é o nick que ele colocou. Ele colocou, não tô nem aí. É de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu tive um trabalhão danado até agora, lutando aí para tentar traduzir a carta dele. Ele escreveu como se estivesse conversando com um bando de malucos, gente. Né? Mas foi, tudo assim, VWL, era BGS, e, quer dizer, tudo por siglas. Como é que eu vou adivinhar o que quer dizer cada coisa dessa aí, né? Então, eu consegui, aos trancos e barrancos, mas eu consegui decifrar, isso aqui na verdade é uma carta enigmática, eu consegui decifrar a carta dele. É uma esculhambada que ele está me dando aqui, mas eu não ligo para isso não. Eu quero ler para vocês, para que vocês vejam e também tirem as suas próprias conclusões, se ele é que está certo ou se o certo na verdade sou eu, né? Mas então vamos lá. Olha, Maurício, eu acompanho o seu programa desde o dia que você começou aí na Rádio Estúdio Brasil. Eu até gosto do seu jeito de se comunicar e das músicas que você roda. Eu só não gosto quando você fica criticando a forma da gente falar e escrever. Você tem que ver, Maurício, que isso é a forma dos jovens se comunicarem. E vai me dizer que na sua época de rapazinho vocês também não tinham um jeito próprio de falar, de se vestir. Então, ficar pichando os jovens de hoje não vai te dar audiência não, pois quem ouve rádio somos nós, os jovens. Eu acho que se você entrar no embalo, as coisas ficariam melhor para você em relação à popularidade com a turma. Era isso que eu tinha a te dizer. Abraços do seu ouvinte assíduo, o rapaz não tô nem aí. Então é isso, eu traduzi a carta dele para ficar mais ou menos assim. Deu para vocês entenderem então o que na verdade, para mim chegar a isso que eu li aqui agora, foi uma mão de obra que vocês não querem saber. Mas deixa eu então responder a esse rapazinho aqui. Olha, meu jovem, você está muito enganado com relação a quem ouve rádio. Não são os jovens somente não. Na verdade, quem ouve rádio é quem gosta de rádio. Porque a gente pode estar com o ouvinte em qualquer lugar que ele for. Então quem gosta de rádio, ouve rádio. E olha, eu acho que se nós formos analisar direitinho, que ouve rádio na verdade são as pessoas de mais idade. Os jovens curtem, sim. Mas o jovem hoje anda com aquele fonezinho pendurado no ouvido, né? Anda com, como é que é? iPod, iPad, sei lá o que, que é, estranho aí que eles andam aí, com as músicas rodando ali, essas músicas malucas deles aí, os rap e não sei o que mais da vida aí. Então, eles têm aí, vão escutar rádio? Vão ouvir rádio? Alguns escutam, alguns assim, igual você, ouvem rádio sim. Né? Mas a maioria dos jovens hoje tá, esses que escrevem da forma como você escreve, esses que falam da forma como você fala, eles ficam escutando essas músicas muito loucas e muito malucas, que não tem nada a ver, né, com um fonezinho de ouvido e coisa e tal. Então, quem ouve rádio é quem gosta de rádio. E isso aí, você pode ter certeza que o pessoal mais antigo é bem mais fiel em rádio do que os jovens, viu? Agora, você tem razão numa coisa aqui. Na minha época, na época do Clayton, na época do Edelson, a gente tinha o nosso estilo de vestir. A gente tinha até algumas gírias que acabaram se incorporando ao dicionário brasileiro e coisas assim. Quer dizer, nós deixamos coisas que puderam ser aproveitadas. Na minha época, a gente usava aquelas calças boca de sino, né? Que era Até interessante hoje a gente lembrar disso aí, o pessoal mais antigo, lembrar das calças boca de sino, aquele cinto com a fivelona, cabelos compridos e tal. Então era a nossa forma. Mas agora, tinha as nossas gírias, mas gírias que foram incorporadas, conforme eu disse, que acabaram se incorporando ao dicionário brasileiro. Por exemplo, Roberto Carlos mesmo, ele lançou várias gírias na época dele. É uma brasa, mora, não é? Então, você vê, muitas coisas hoje em dia você sabe, porque foram coisas que foram colocadas daquela minha época de rapazinho, que estão sendo aproveitadas nos dias de hoje. Então, na verdade, nós deixamos coisas assim que puderam ser aproveitadas. O que eu tento, na verdade, é explicar que a gente pode ter um estilo de vida, mas nesse mundo de competição, quem não procurar pelo menos aprender a falar e a escrever corretamente, fica em desvantagem no mercado de trabalho, entendeu? Quando eu estou recriminando aqui, falando aqui que essa forma de vocês se comunicarem hoje em dia é terrível, é exatamente por isso, porque isso aí cada vez está te jogando mais para baixo e você está ficando mais em desvantagem no mercado de trabalho. Você dificilmente vai passar numa entrevista se você chegar lá com esse tipo, com esse palavreado, com esse tipo de conversa e falando as coisas da forma como vocês fazem, falando abreviado e coisa e tal, olha, nem se atendido vocês não são. Se chegar numa firma aí, uma firma idônea, uma firma que tem realmente um setor de relações humanas, de RH, vocês jamais serão nem entrevistados. Outra coisa que eu também sou contra: jovens que ficam se tatuando da cabeça aos pés. Vocês vejam hoje em dia essas tatuagens que cobrem o braço, o pescoço, as pernas, todas, né? Tatuagem. E qual é o entrevistador de emprego aí que vai querer dar o aval para uma pessoa nessa condição passar aí para entrar no mercado de trabalho, né? Quem é? Vendo um jovem candidato todo tatuado, algum entrevistador vai dar emprego para ele? Então é isso que eu quero explicar. A gente tem que ter uma definição da vida da gente. A gente tem que primeiro pensar, poxa, eu tenho uma carreira pela frente, eu tenho uma vida pela frente. Tudo bem, eu sou jovem, mas eu não posso descuidar jamais da minha aparência, do meu modo de falar, do meu português, e de procurar principalmente me aprimorar para entrar no mundo competitivo como é esse da atualidade. Um mundo que, se você não estiver preparado, se você não demonstrar conhecimentos acima de tudo, você jamais ingressa no mercado de trabalho. Então essa é a minha preocupação com os jovens. Não é o fato de ficar aí pichando vocês, não. Não é isso, não é pichação, não. Isso aqui é um alerta. Na verdade, eu estou tentando prestar um serviço. Eu estou tentando abrir os seus olhos aí, porque muitos se deixam levar pelo embalo do momento e esquece que ele tem uma vida pela frente. E essa vida dele aí vai depender muito da forma como ele está aqui. Olha, uma tatuagem, por exemplo, você coloca uma tatuagem aqui, aí você vai procurar um emprego aí, ninguém vai te empregar por causa dessas tatuagens aí. Você tá com o corpo todo tatuado, com piercing, com brinquinhos nas orelhas. Se a pessoa, que coisa horrorosa, você chegar no lugar para procurar emprego com os brinquinhos na orelha, com o piercing atravessado no nariz aqui, uma argola atravessada no nariz, qual é o entrevistador, qual é o patrão que vai te contratar? Ninguém vai te contratar. Ninguém. Não vão te contratar mesmo. Vão olhar, vão falar: isso aí é desses malucão da vida aí, não quero uma pessoa dessa para trabalhar comigo. Então você veja, isso aí, eu tô sendo agressivo, ou eu tô pichando vocês? Não, eu tô, na verdade, tentando ajudar para que você descubra que as coisas não são dessa forma, que a gente tem que ter uma responsabilidade na vida. Tá faltando exatamente é isso. Você vê a sua carta aí. Eu levei um tempão enorme para tentar decifrar o que você escreveu. Se você vai num local de trabalho e te mandam fazer uma redação, você escrever do jeito que você escreveu aqui, eles pegam e rasgam na tua frente o papel. Vão rasgar a sua redação na sua frente, ó. Vão fazer em mil pedacinhos. Porque isso aqui não é a forma como você escreveu. Isso aí não é escrever. Então, jovem, deixa dessa besteira, viu? Eu não tô contra vocês, não. Acho que todos os jovens têm que aproveitar a vida, mas viver a vida com decência, com educação, com gentileza e, principalmente, procurando se aprimorar cada vez mais para ficar mais competitivo no mercado de trabalho. Isso aí é o que eu gostaria, que eu desejo a todos vocês, tá bom? Olha aí, espero que você tenha entendido, meu rapaz. Eu não fiquei nem um pouco chateado com a sua carta, ao contrário, você me deu foi uma oportunidade de mais uma vez reforçar o meu modo de pensar com relação às coisas que eu acho que vocês fazem erradas e que pode complicar a própria vida de vocês, tá bom? Felicidades, viu? E olha aí, essa música não tem muita coisa a ver, mas serve apenas a título de rodar, viu? Jovem, rapaz, não tô nem aí, de Volta Redonda em Rio de Janeiro. A música é com o Milionário José Rico, O Último Julgamento. Roda lá, menino, roda. Aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ovo falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo. o Filho de Deus. Alô? Aí, amigos, é com muito carinho que nós queremos agradecer a presença das famílias da juventude, o Zoom bem forte do Milionário e do Zé Rico. Obrigado. É, acabou ficando meio longo o programa, mas não tem nada não, gente. Acabamos, vamos encerrar o programa por hoje e amanhã a gente volta, se Deus quiser, com muito carinho, com muita alegria. Um abraço, um beijo para todos vocês, ó. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.